A sua rádio onde você estiver. A partir de agora, você vai ficar por dentro dos acontecimentos mais importantes das Três Fronteiras. Fique ligado. É hora de bater aquele papo inteligente, ouvir boa música em ótima companhia. No ar, Fronte, com Guilherme Wojtkowski. Fronte. Muito bom dia, aliás, excelente dia a você que está na sintonia da Transamérica Foz em 104.5 e transamericafoz.com.br. Se você é político e está nos escutando, é sinal de que não foi preso, hein? Muito bom, que situação mais peculiar, né? Hoje é sábado, 25 de junho de 2016, eu sou Guilherme Wojtkowski e este é o programa Fronte até meio-dia aqui nas ondas da sua rádio. No programa de hoje tem música, informação, descontração, comentário do Jorge Pegoraro e também sua interação conosco através do WhatsApp 4588-282828, Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter e no Instagram. E vamos direto à nossa linha de frente. Linha de frente. E Foz do Iguaçu teve destaque negativo na mídia nacional nesta semana. E não estou falando apenas, né, da terceira fase da Operação Pecúlio, que foi deflagrada na terça e imediatamente repercutida pelos principais meios de comunicação do país. Estou falando também, né, do caso do vereador que cometeu uma gafe ao confundir na tribuna da Câmara o significado do termo residência médica, achando que os médicos recém-formados, né, ao invés de fazerem estágio, a tal da residência, estavam morando no hospital municipal. Bom, o vídeo no qual o vereador em questão se confunde e é alvo de gargalhadas dos próprios colegas viralizou nas redes sociais ainda na semana passada, né, mas chegou na segunda e na terça agora aos principais sites e canais de humor do país. O vereador emitiu uma nota dando sua versão, né, pro que realmente, segundo ele, teria acontecido, mas aí não adiantava, né? O estrago, infelizmente, já estava feito. O fato é que o caso em questão não foi o primeiro e nem será o último, né, de uma série de vídeos e notícias virais, digamos assim, esquisitas, envolvendo vereadores, deputados e até mesmo senadores em todo o país. Porque venhamos e convenhamos, né, um cidadão comum, como eu ou você, não tem necessariamente a obrigação de saber o significado de um termo técnico como residência médica, por exemplo, né? Mas o mínimo que se espera de um legislador, de um vereador, de um deputado ou senador é que tenha esse tipo de conhecimento, né? Se não tiver, que seus assessores tenham e, de fato, o assessorem nesse tipo de situação, até porque, voltando ao exemplo da Câmara Municipal, né? Só em salários estamos pagando aí mais de R$30 mil mensais a cada vereador e seus quatro assessores por gabinete, enfim, né? Afinal, para que é que nós pagamos com nossos impostos os salários e gastos de vereadores, deputados e senadores, se não for para que eles cumpram suas duas funções básicas previstas constitucionalmente, que são fiscalizar as ações do Poder Executivo e legislar, criando ou deliberando sobre leis? Pois é, o raciocínio em casos assim é inevitável, né? Não há como melhorar a qualidade da gestão pública no país se não melhorarmos também a qualidade do nosso voto. Eleger vereadores, deputados e senadores que tenham condições técnicas e também morais de cumprir com o seu papel, ou seja, fiscalizar e fazer leis, é parte fundamental nesse processo. Porque se o Brasil tem jeito, não tenha dúvida, viu? Essa é uma das saídas. A outra saída, por sua vez, é que nós, né, eu, você e todos ao nosso redor, adotemos posturas mais ativas em relação às autoridades eleitas, exercendo aí o chamado controle cidadão, denunciando irregularidades e cobrando o cumprimento das famosas promessas de campanha, até para que eles não fiquem, né, prometendo a esmo a cada eleição, sabendo que, se prometerem, serão cobrados por quem julgou que eles fossem dignos de um voto de confiança. No mês de outubro agora tem eleição municipal, em 2018 eleições estaduais e nacionais. Nossa obrigação é não deixar essa oportunidade passar, né? De novo, como já deixamos em oportunidades passadas, e realmente aí fazer com que o nosso voto, né, coletivamente, possa fazer a diferença. Mas eu vou parar por aqui no meu comentário, porque no fronte quem comenta é o Jorge Pegoraro. Fala, Pegoraro! Jorge Pegoraro, bom dia! Bom dia, Guilherme! No dia 22 de junho de 1966, há exatos 50 anos, era assinada por diplomatas brasileiros e paraguaios, aqui na cidade de Foz do Iguaçu, a Ata do Iguaçu, um dos mais importantes documentos já produzidos entre Brasil e Paraguai, e que deu o pontapé inicial para a construção da maior usina hidrelétrica do mundo. Segundo juristas, este documento representou não apenas a formalização de um encontro diplomático, mas a manifestação de um compromisso histórico, uma referência internacional para o aproveitamento de um rio comum a dois países. Este entendimento diplomático abriu caminho para o início dos estudos técnicos para a escolha do local e a elaboração dos estudos de viabilidade e projetos da futura obra. Em 1973, Brasil e Paraguai assinavam o Tratado de Itaipu, instrumento jurídico legal que propiciou o aproveitamento hidrelétrico do Rio Paraná. Rio Paraná, no local onde existia uma pequena ilha de rocha basáltica, onde os indígenas chamavam-na de Itaipu, que queria dizer pedra que canta, foi edificado o mega empreendimento, que hoje é orgulho nacional para os dois países. Apesar da crise que assolava o Brasil na década de 70, Itaipu não parou e foi construída dentro do cronograma. Suas obras foram concluídas em 1982. Seu reservatório foi formado em um mês, tempo recorde, devido a fortes chuvas na ocasião na região. Atualmente, este orgulho de brasileiros e paraguaios, Itaipu cumpre seu papel social, além de sua produção recorde de energia, considerada a maior geradora de energia do mundo, além de repassar mais de 10 bilhões de dólares em royalties aos dois governos. Vida longa a Itaipu Binacional. Pense nisso comigo. Comentário de Jorge Pegoraro, todas as semanas aqui nas ondas do Front Transamérica. E lembrando, né, que você pode acionar nossos canais e comentar não apenas este, como todos os assuntos abordados aqui no programa, né? O 45-88-28-2828 é o nosso número no WhatsApp. 3028-2828 é o bom e velho telefone. Transamérica Foz, nossa fanpage no Facebook, @ Transamérica Foz, nossos perfis no Twitter e no Instagram. Agora nós vamos de música, Front Transamérica até meio-dia. Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, love, love, love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved. Love, love, love, love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm sure there's no need. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. But my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you will find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate. I'm yours. Música do Jason Mraz aqui na Transamérica Foz, e tem gente que lamenta, né? Pois é, né? Um abraço aí aos fãs do Luan Santana que encheram a caixa de mensagens das rádios de todo o país nesta semana, né? Copiando e colando o mesmo texto com pedido de música. O pai tá vendo, tá? Aqui na Transamérica Pop não toca, né? Inclusive. Bom, é o seguinte, né? Vai tocar agora uma música do campo. Uma música das nossas raízes e por um bom motivo, né? Afinal, ontem foi dia 24 de junho, dia de São João, e o fim de semana é justamente de festa de São João e quadrilha. Convenhamos, é o que não falta na nossa cidade, né? A festa vai começar, já estourou o rojão, vamos ver quem aguenta segurar até o final. É, e cuidado pra não se queimar, porque a pecúlio, meu amigo, que queimou de gente por aí, viu? Afinal, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu não vou nem usar a palavra apresentar, né? Porque quando fala em se apresentar, tem gente aqui que pensa que é pra Polícia Federal e sai correndo, né? Enfim, e que venham as quadrilhas políticas aqui no Arraiá Transamérica. Eu pedi no... Como é que é o negócio aí? Levar pra Santo Antônio? E lasqueira, hein? E lá vem ela, a quadrilha do Sudoeste, a quadrilha do Sul, a quadrilha do Oeste, a quadrilha do Norte, a quadrilha do Leste. Vem chegando aí quadrilhas de todos os pontos cardeais e colaterais. Impressionante, isso aqui parece até barranca de rio, né? E olha a viatura! Calma, pessoal, já passou, não era viatura não, era só ambulância com o giroflex ligado indo atender algum acidente. Mas agora, olha a cobra! Calma, japonês, não era sucuri não, viu? Era só uma cobrinha cega, surda e muda. E olha a licitação manjada! É, falou em licitação manjada, vocês aparecem em bandos, né? Olha ali o mandado de busca e apreensão! Olha a delação premiada! Mas que é isso, pessoal? Não fuja, não! Volta aqui, ô menino! Para de tentar subir nisso aí, que isso aí é o pau de sebo, rapaz! Voltem aqui, pessoal, eu tenho um mandado de condução coercitiva pra vocês, mas ô pessoal, volta aí! Bom, Fronte Transamérica até meio-dia, mas que diacho! Billy Joe and Bobby Sue, two young lovers with nothing better to do than sit around the house, get high and watch them too. And here's what happened when they decided to cut loose. They headed down to Pueblo, El Paso. know he knows just exactly what the facts is. He ain't gonna let those two escape justice. He makes his living off of the people's taxes. By the suit, whoa, well, she slipped away. Billy Joe caught up to her the very next day. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. Historinha para brasileirinho dormir. Ô pai, ô pai. Fala, filhão. Quer ouvir uma historinha? Não, pai. Eu quero tirar uma dúvida. Pode falar, filho. Se tiver no alcance do papai responder, né? Ô pai, ô pai. O nosso vizinho aqui de cima, no apartamento, ele é político, pai? Político... não sei por quê, filho. É porque eu tô percebendo umas coisas estranhas, pai. Como o quê, por exemplo? Ele não dorme, pai, ele não dorme. Não, claro que dorme, né, filho? Todo mundo dorme. Não dorme não, pai. Ele fica andando assim, de um lado pro outro, a noite inteira. Ele parece um zumbi, pai. Bom, vai ver que ele tem algum problema de insônia. Não sei, eu não fico me metendo na vida dos outros, né? Não, pai. Quando eu chego ali cedinho já, né, 6 da manhã, ele já tá até de sapato calçado, pai, fazendo barulho aí, com o solado, andando de um lado pro outro, pai. E posso saber por que você chegou nessa conclusão de que ele é político, filho? Porque só político faz isso, pai. Eles têm medo da Polícia Federal bater na porta deles às 6 e 7 da manhã, pai. Ah, então é por isso a sua desconfiança, né? Andou assistindo o jornal de novo, filho, assistindo escondido do papai? Não, pai, é que eu queria ver se o meu amiguinho ia aparecer lá no jornal chamando o intervalo com um videozinho no Paraná TV, pai. Ah, aquela coisa lá, né? É, pai, eu queria ver se a foto que eu tirei da minha janela com o celular da mamãe ia aparecer também na TV, pai. Pra você ver a que ponto chegamos, né? Tem disso também no jornal? Tem, pai, mas às vezes até parece programa policial, né, pai? Porque só tem gente presa. Ah, mas isso é culpa da Operação Pecúlio, filho, que tá prendendo todo mundo aí. E acho que você tem razão, viu? Nosso vizinho aí de cima deve ser político mesmo, porque o papai já reparou também que sempre tem luz acesa de madrugada, né? E às vezes tem até fumaça de madrugada, enfim, a impressão de que está queimando alguma coisa, né? Mas, ó, filho, não se preocupa, tá? Porque isso aí ainda não é assunto pra criança, tá? Deixa pros adultos esse assunto, filho. Claro que é, pai. É assunto de criança sim, pai. É do meu leite que eles estão tirando, pai. Se eu ficar doente também e precisar do hospital, como é que vai ficar, pai? E se a minha professora fizer greve? Porque o tio prefeito disse que não tem dinheiro pra repor a inflação do salário dela. Como é que eu fico, pai? E se você também, pai, se acidentar ou for assaltado na rua devido à buraqueira no asfalto ou falta de segurança, pai, porque a guarda tá com os coletes vencidos, como é que eu fico, pai? É, filho, nesse ponto você tem razão. Tá certo, tem razão. Papai só não quer você assistindo essas coisas de adulto, tá? Ultimamente, o noticiário anda assustando mais do que filme de terror aqui no Brasil, pai, né? Ô pai, eu posso assistir aquele filme novo que tá estreando ali no canal fechado, pai? Aquele filme lá, o filme do mal? Qual filme? O Invocação do Mal 2? Claro que pode, filho. Esse aí é bem menos assustador que o noticiário da política, tá? Acho até que, quem sabe aí você vai dar até umas boas risadas, né? Ó, assiste lá, mas só amanhã, tá bom? Tá bom, pai. Tudo bem, pai. Boa noite, filho. Boa noite, pai. Boa noite, vizinho de cima. Cuidado com o federal, vizinho. Cuidado, hein? Em todo o Brasil, Transamérica. Momento blá blá blá do programa, quadro Engana que a gente gosta, com a trilha de fundo preferida do Antônio Carlos, o Pai Tonhão. Ladainhas que a gente é obrigado a ouvir, aturar, engolir, enfim, durante a semana, né? Durante o mês, durante o ano, durante a vida. É, meu amigo, passa o tempo passa e tem gente que continua pensando que nosso ouvido é somente pinico. E tem situações que são simplesmente surreais, por exemplo, né? Um prefeito, que eu não vou citar qual, né, de uma cidade aí que eu também não vou dizer qual, teve secretários, ex-secretários, diretores, ex-diretores, aliados, enfim, presos por denúncia de corrupção, e está sendo ele próprio também alvo de um inquérito separado que corre em segredo de justiça em razão do foro privilegiado. Pois bem, e não é que o tal prefeito discursou durante evento dizendo que as denúncias contra o seu governo são culpa de um veículo de comunicação, que ele não disse qual, né, por isso que eu não estou dizendo também o nome dele, né, enfim, né, que estaria, segundo ele, fazendo denúncias e mais denúncias contra a sua gestão desde o primeiro dia de mandato e fazendo com isso, né, com que Ministério Público e Polícia Federal sintam-se tentadas a desencadear ações contra o seu governo. Bom, será mesmo, prefeito? Como assim, né? Tudo culpa de quem tem a caneta, claro, né, ou seja, de quem escreve na imprensa, né? Menos mal que esse veículo de comunicação não é a Transamérica, porque já pensou? E nesta semana teve também vereador se embananando todo ao responder sobre denúncias de corrupção na qual é acusado, né? Não vou citar o nome dele também, sabe? E nem dizer a cidade, mas o que o vereador fez basicamente foi negar que estava indicando pessoas para trabalhar em empresas terceirizadas que ganharam licitações promovidas pelo município, mas afirmar que não tem nada de errado nisso e dizer que algumas pessoas pediam e ele ligava, mas ele não indicava, que isso não acontecia, mas acontecia. Enfim, eu juro que estou tentando até agora entender, juro mesmo, e acho que ele também, né? Sei lá, né? Agora, sejamos francos, muito francos, o número de indiciados numa operação aí, desencadeada, né, por uma força policial aí, com o apoio de um Ministério Público aí, para investigar umas denúncias aí, né, chegou nesta semana o número de 85, isso mesmo, 85. A lista de ex-secretários, ex-diretores, ex-conselheiros, ex-assessores e etc. é enorme, o que nos leva a perguntar mais uma vez, sobrará algum? Sobrará alguém? O que foi que fez com que tantas pessoas assim se enrolassem com a justiça acusadas de corrupção? As denúncias de um jornal ou de um canal de TV? Caramba, hein? E é por essas e outras que este quadro se chama solenemente Engana que a gente gosta! E vamos agora a um rápido intervalo aqui na programação do Front Transamérica. E essa trilha alemã no fundo, ela incomoda, né? Mas é pra incomodar mesmo, isso porque Hoje tem mais uma edição do quadro do 7-1 da semana, com 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro. No próximo bloco tem bate-papo com a mulher do Gogli, versão nacional do Buscador. Ouvi dizer que hoje não tem, isso mesmo, tá? Não tem a participação do alemão da Transamérica Foz. Eu até fiquei na dúvida, né? Será que ele foi preso? Bom, acho que não, né? Falando nisso... Fronte Transamérica até meio-dia. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.